Guarda cópia, prepara a subida a bordo. Chanel 6327 solo. A bordo, 4 horas, Fortaleza, para o táxi. O 9MI, confirme o teu ouvido, por gentileza, de autonomia? 104 e 4 horas de autonomia. Copiado, 04, 4 horas. Táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera, torre 1895, 1012, bom voo. Pátio Índia, 7895, grato, e agora? Estou ciente, já está antes da Juliette. Aguarde em colocação no pátio. É, te mantendo posição, aguardando. Está 3217. Solo voltando? Prossiga, 3217. Esclarecimento em contato com a Infraero, a mesma informou que no momento não há colocação no pátio. O senhor deverá aguardar o pushback do Avianca no 1, ok? Ok, estamos aguardando, 3217. Salvador, boa tarde, Bruno 966, aproximando o ponto espera da 10, pronto, decorre. 200. Rota conforme o plano, pista 197, curva à direita, arbor, transição, vou corrigir arbor após direto, 54 no 2 no transponder, controle e no 208. Está correto, confirme o KB? Meia dúzia, chama a torre para acionamento em 1895, ajuste na 092, bom voo. Siga. Qualidade, chama para o táxi. Livre decolagem da 10, vento 150 graus com 8 nós. A decolagem da 10, com 966. Mais 4418. Torre Salvador, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, regressando, está na proa da rotatória, visual com campo. Sierra Golf Oscar, condições para o Adenimar? Irmão, Sierra Golf Oscar. Para o Adenimar, reparte na Adenimar, ingressão na final no 7. Adenimar, reporta da Adenimar, ingressando, Sierra Golf Oscar. Decolado aos 47, controle 120 decimal 8, com voo 208, quando 9 é. Altímetro 1012, livre taxi, chama para ingresso. Manda um código seguir para 5, 3217. Afirmo, via Juliette. Via Juliette para 5, na 3217. Azul 418, solo agora voltando para a cópia, pronto. Confins 360, autorizado, rota conforme o plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita, arbor, transição elefa, 5430 no transponder, controle em 1208. Correto, portão A3. Chame pronto, pushback. 10 aguarde para seguir na final no 7. Afirmativo, o meu tem visão com o Thiago e o 152, vai setar um 360 para a esquerda. Positivo. Oi, tá na final, certo? A gente segue na final do 7, aguarde autorização para pouso. Final 7, aguarda autorização. Fica livre pouso na 1-7, vento no 30 graus com 8-9, altímetro no 0 no 2. Livre pouso no 7, é a golfioca. Paulo Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra. Hotel Juliette Sierra, pátio 4, Manatí 1000. Afirmo, tempo da hora. Autorizado Salvador, Manatí 1000, rota conforme o plano, pista 1-7, primeira curva direita, inicialmente no corredor Axé. Controle em 120 decimal 8, aciona 0157. Aciona 0157, transponder autorizado DCP Manatí, devolve 1-7 na curva direita, direta SM10. Controle 120 decimal 8. KB? 02. 2 a bordo, chama tudo para acionamento, hotel Juliette Sierra, bom voo, ajuste no 0 no 2. Grato, para acionamento táxi com a torre de ponto de voo 900 e Salvador, Papo Carrondeu, Hotel Juliette. Liga. Parte 4 para Manati, já tem porta, duas almas a bordo para acionamento. Tente direcionamento, chama para o táxi. Devido ao sequenciamento, terá que aguardar para o cruzamento também, o Romeu Bravo Oscar. Gente. Gente, Bravo Oscar, condições livrar de imediato, parte 4? Livre táxi, parte 4, sequência livre estacionar, solo 5-3. Guarde pista livre. Não ativo, aguardando sem subir. Delta Yankee, livre pouso 1-7, vento 150 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 2. 1-0 no 2, sem baixar, travado no meu Delta Yankee. Então, Bravo Oscar, a intenção é após o pouso da aeronave e início do backtrack, autorização e ingresso no 1-7. Papá Tango Zulu, Papá Whisky, Salvador João Durval autorizado, 1 no meu pés, pistão na 7 com a primeira curva à esquerda. Corredor forte inicialmente. 0167 no transponder, controle em 208. Olá, boa tarde, eu sou o Salvador, Tami de Bravo. Salve, eu Tami de Bravo, boa tarde, segue para Salvador. Sentiu, conhecimento em PCA. Sente a parte rotatória. Sentiu, conhecimento em PCA, Tami de Bravo. A borda Sony com a torre 1895, ajuste na 092, mau voo. Qual é esse? Prossiga. Somente chama para o táxi. Torre voo 620, boa tarde, final da 1-0, baixada de trabalho. 1-620, livre pouso na 1-0, vento 1-60 graus com 9 nós, altímetro 1-0, 1-2. De 12, livre pouso, voo 1-620. Tanque, solo ao 5-5, ao 2-0 do backtrack, a parte livrando. Bravo Oscar, autorizado ingresso, atento aeronave realizando backtrack, parte alinhada e pronto. Salvador, Oceania 6327, 20 euros para o estacionamento. 6327 no 1, na guarda. Tenente Azul 4 no 8. Já informo para coordenar com a equipe solo, será efetuado o pushback junto com o Fokker 100 da Avianca no 01. Canal 6327 na escuta. Coordenem com a equipe solo, pushback autorizado em coordenação simultânea com o Embraer da Azul no 3. Sim, a Avianca está na posição 6. Sim, então vai acionar e posterior pushback? Afirmo. Então reporte pushback, 6327. Caraca. Com o azul 4118 autorizado, puxa o chame táxi. Hotel Bravo Oscar, linha decola da 17, vento 170 graus com Lagnas. Pode esperar as luzes para o uísque. Zero, solo 57, livre à direita, solo 121, décima 1, no. Direita 121, no, no, gol, leva 0, obrigado. Chegou bem mal, família Bravo. Tente continuar aproximação, vai dar autorização para pouso. Bravo, fica decolado ao 58, controle 120, décima 8, bom gol. 208, grato, Romeu Bravo. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 120. 160 graus com a Lagnasa, altímetro no 012. Você está ali no plano, chama... Confirma aí. Afirma, tango de Abravo. Você está autorizado, chama no... na cabeceira, parado, tango de Abravo. Gente, informa o pátio. Vai ter o pátio do Rio, comando. Gente. Gente, o Janel 6327, coordena com a equipe solo após o início do táxi do Embraer da Azul, autorizado puxa. Após o táxi da Azul, voo no 620, táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, posição 11, 620, obrigado. Confirma o horário do plano? É... 9... 9031? 9031. Para o táxi azul 4118 com 3:30 na autonomia, 121 a bordo, alternando o galeão. 121 a bordo? Sim. 121 a bordo? 121 a bordo. Gente, 4118, táxi à direita via Índia, no ponto de espera 2895. Ajuste 10, 12, bom voo. Ok, direita na Índia, ponto de espera 2895 e 2, 4118, obrigado, tá aí. Índia November Alpha, guarde cota. Ah, 9031, solo voltando. O horário que o senhor falou seria 05 da, desta hora? Não. Paciente, 9095. Não recebi esse plano. Peço que o senhor peça a companhia para entrar em contato com a Salé Salvador para ver o que aconteceu, ok? O plano que eu tenho aqui é o gol 9021 para Maceió. Essa é a patinada de plantão no 7. Torre Azul, 4118, ponto 0 no 0, pronto. Tô 4118, a linha decola da 10, vento no 60 graus, com 8 nas. A linha decola no 0, Azul, 4118. Sim, obrigado, aguardo. Índia November Alpha, prossiga intenções do voo. Local no mil pés autorizado com decolagem da 17, curva direita, corredor axé. Aciona 01 no 6 no transponder, controle 208, Indiana Memeral. Indiana November Alpha, correto, 2 a bordo, aciona com a torre 1895, ajustado 612, bom voo. Continua a aproximação, guarde pista livre. Guardando, 935. Titango India Bravo, frequência livre. Guarulhos 360 autorizado, rota conforme o plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita, da Euleda Motiva, 5435 no transponder, controle 208. Para Guarulhos aprovado, via rota, no que decola da pista 1-0, curva à direita, na da Euleda Motiva, 5435 aciona e o controle de saída 208, 6355. Correto, remoto no 4, chame pronto para o estacionamento 6355. Tranquilo. Vou chegar 6327, pronto para o táxi, 95 a bordo, 3 horas e meia, alterna Salvador. O 63, Ocean Air 6327, táxi autorizado via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajustado 1012, bom voo. Sim, para via Índia, posso estar ajustado 1012. Gente, mantenha o ponto de espera. Altímetro no 0, no 2, Vitac, chama para ingresso. Jogo 1097, posição número 7, autorização Confins. Jogo 1097, Oscar confere, Confins 360, autorizado. Rota conforme o plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita. Arbor, transição Elefa. 5436 no transponder, controle 208. Liberando 21, 9135, obrigado. Oi, Salvador, o Azul 4205. Passando externo, estabilizado o localizador, visual bastante checado. Gente, o Azul 4205, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0, 1-2. Gente, autorizado pouso 4205. Prepara Momo, aguarde 4. Momo aguardando 3, 4. Salve Salvador, boa tarde, Azul Navião 35, livrou? Azul 9135, Kilo Pátio 3, atento ao balizador. Kilo Pátio 3, será atento. M6394, pronto 4? Pronta. Salvador Petrolina, nível 340 autorizado, rota conforme o plano. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida a Momo, transição Nenim. 5445 no transponder, controle em 198. Corrige, controle em 1208. 340 Petrolina, decolou na 0 curva esquerda, Momo Nenim, 5445 Transpone 1208, contra 3 anotado, na Ponte 6. A dúvida, cliente, está com o resto chama pronto, puxa acionamento 6314. Chamará. É o 31, prossiga. Vou verificar um minuto, por favor. Meu Papatango, Romeu ou Papatango, prossiga. Meu Pi, aguarde. Romeu, Papatango, confio por quantos minutos do teste? Decima 1. Livrando solo, 1-2-1-1, azul, 2-4-2-0-5. Tá bom? Passou no externo, baixado e travado, Olympus 60. Sente o Olympus 60, vento 1-5-0 graus com 8 nós, altímetro no 0-1-2, livre pouso na 1-0. Pois a pouso, pistão 0, Olympus 60. Boa. Quilo, pátio 3, atento ao balizador. Quilo, pátio 3, atento ao balizador, pátio 205. O Papatão, o meu Papatão, solo. Está recebendo aqui 2000. Mano bom na escuta. Olha no bom, tudo bom. Grande abraço, Dudu. Eu fico com Deus, bom voo. Você também, irmão. Foi verificado aqui, ainda não chegou o plano. Ok, o senhor pode confirmar por gentileza com a companhia onde foi feito o plano pra gente tentar correr atrás? Tá, 3, 1, 5, 5, poxa, acionamento, posição 9. 9, autorizado, 3 anos, 5, 5, chama tarde. Camarada, 3 anos, 5, 5. Luiz, condições após decolagem, curva esquerda de imediato para livrar o aeródromo. E aí, decolar dando 7, vento no 40 graus com 7 nós. Dois sete, me mantenha no zero. Me mantenha no zero, né? 37. Guardião 08, passa a notar 24. Guardião 08, siga via litoral. Vai fazer espera em Itapuã, aguardando para seguir pelo setor norte. Na toque de via litoral, espera em Itapuã. Guardião 08. 560, solo 11, livre direita, solo 121, decima 1. Ali mantém o hotel Juliette Serra. Alô, Papa Whisky, decolado ao Zulu 2, curva à esquerda, autorizado cruzamento, reparte livrando. Ô, Zulu Papa Whisky, solicita manter o corredor forte. Corredor forte para o litoral norte, confirme. Afirmativo, Zulu Papa Whisky vai alternar Maceió, Zumbi dos Palmares. O Zulu Papa Whisky, reparte livrando. Reportará livrando. Correio autorizado, o Guardião 08 da Codona 35. Negativo, temos tráfego alinhado, Guardião 08, espera com 360 pela direita sobre o farol de Itapuã. 360 pela direita sobre o farol de Itapuã, 08. Deixe manter a posição alinhado. Deixe manter a posição, espera. 09031 no solo. Chegou o plano para mim agora aqui, porém ainda não autorizado pelo centro, mas só para adiantar para o senhor, para não precisar mais contato com a companhia, ok? Prepara da Eule da Morte, vai para Guarulhos, aguarde cópia. Solo, aponta. Vamos de abraço, informação ótica, eu prossigo. Cliente, aguarde cota, estamos de bravo. Zero pro Papa Whisky? Afirmo, agilize e reparte livrando. Ok, passará com Whisky. Salvador, passando 223 zona, ILS, baixar travado, visual. 231, continue a aproximação, guarde pista livre. Frente, 2231, 6 milhas. Papa Whisky livrou, confirme. Afirmativo, livrou agora. O Papa Whisky, se autorizado, solicito o nível 055 da presente. Pro direto Maceió. Papa Whisky, alteração de nível com controle, controle 120.8, bom voo. 108, grato, Papa Whisky. 6327, fala o tráfego seguindo via litoral norte, sem interferir com a decolagem, livre decolar dono 0, vento no 40 graus, com 8 nós. Já decolagem, 6327. 6327, estimado 1 minuto e meio. No livre pouso na 1-0, vento no 40 graus com 7-9, altímetro no 0-1-2. 2-2-3-1, livre pouso na 1-0, obrigado. Chame a 3-2-7, decolado 12 no 5, controle 120.8, bom voo. Deu 1-0-8, visual com o ATR na curta final do 1-0. Visual, 0-8. Guardião 0-8, segue para o setor norte na retaguarda do mesmo, com base pela direita para 1-7, reparte base para a final. Para reportar a base para a final, 08. Atualização do seu plano com o centro Recife, por gentileza, mantém escuta. Confirma o gate. Dona 031 no portão 10, orgânica equipe solo após o táxi do Airbus da TAM que está sua retaguarda, está autorizado, puxa. Primeiro Alfa, temos tráfego para pouso, mantenha o ponto de espera. Tráfego Salvador, boa, TAM 3217, informação Oscar, copia com 20 disponível. Estamos já bravo, estou ciente, aguarde. Olimpo 60 da presente, autorizado cruzamento da pista 1-0, reporte 1-0 livre. Está 3217, informação Oscar, com fins Arbora Elefa, corrijo. Saída da Euleda Motiva, aguarde cópia. Da Euleda Motiva, aguarde, está 3217. Aerotec, está 3155 com 222 a bordo, 4 horas, Galeão. 3155, táxi autorizado via pátio em Índia, torre 1895, ajuste na 012. 1012, 1895, quanto espera, pátio Índia, está 3155. Cliente Olympus 60, frequência livre, boa tarde. Solo, boa tarde, 2231, passaria de livro. Passaria 2231, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, camarada. 9031, pronto, Guarulhos, nível de voo 360 autorizado, roda conforme o plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita. Dael Leda Motiva 5474 no transponder, controle em 1935, corrige, controle em 1208. Só confirmando o transporte 5474? 5474. E aí, chama o post-táxi. Guião 08, Sol Azul no 8, aguarde para o backtrack. Aguarde para o backtrack. Necessário, pode manter sobre a pista, aguarde para o backtrack. Novembro, Alfa, Livre Ingresso, repartilhado e pronto. 271 no transponder, controle 208. Oscar para alinhar, após a mesma, livre backtrack, reparte livrando. Tá, tentou prática, após a mesma, vai repartar livrando, peraí. Juliette 2231. A 3155, mantém a ponte de espera. Atende, a 3155, bom dia. De noite, final do ILS 1-0. 169 noite, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0-2. Na 0-2, livre pouso, baixo e trono. Só no padrão, o Tango de Abramo. Quer ver? 01. Único a bordo, tá correto, chame a torre para decolagem 1895-1012. Bom voo, tamo quebrando. 08, frequência livre, estacionar. Só confirma, por gentileza, a restrição até o valor lá. Prossiga. Autorizado de chamar o táxi. Qual o técnico do Lovento? Bom, 9031 para o táxi, estamos com 184 a bordo. Estou na meia de 4 horas, eu quero mais de uma área, galera. Voo 9031, pátio autorizado, pátio 1 no Índia, 2895-1012. Índia, Índia, Índia. Cuidado, Léo, vai na restrição. A gente mantém a posição. 1-9, transporte inferno. Gente. Tá 3217, pronto, corta. Prossiga até 3217. Autorizado com fins nível 360, rota conforme o plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita. Dael Leda Motiva. Interceptando para o Zulu 90, segue conforme o plano. Aciona 5447, controle 208. Confira autorizado nível 360, verificando o Zulu 90, decola da 10, curva direita, Dael Leda Motiva, 5447, coloca no transporte. 208, controle aposta 3217, na posição 5. Sim, a 5 chama para o pushback, acionamento 3297. Camarada. 1698, fala os 22, livre à direita, só 121 decima 1. Só 121 decima 1. 121 azul, 69198. Pronto? 1-69-8, tô livrando a pista. 1-69-8, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 3. Via Alfa Juliette, portão 3, 1-69-8. Aguarde. 1-November Alfa decolado, 1-2-3, controle 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, 1-November Alfa. 3155, livre decolar da 1-0, vento 1-40 graus com 9-9. Livragem da 3-1-5-5. Tamo de aprava, altímetro 1-0-1-2, livre taxa, chama para ingresso. Tarde, temos tráfego com prioridade para decolar o tamo de aprava, estimamos 1 minuto. Só igual 9-0-3-1, espera... Dial 90 pronto. A gente mantém o ponto de espera. Gol 9. Não, gol 1097. Tá no 7 pra puxar aqui essa nave. Salvador, Oceano 6355, na remota, 1-4, pushback, acionamento. 1-4, gente, 6355 da Ocean, tá autorizado, chama o táxi. Autorizado, 6355. Ô, Sônia, só havia copiado o gol no 097, pediu push de acionamento no 7? Negativo, não tinha copiado não, no 097, tá autorizado. Autorizado, vai aproximar o 097. Eixo de decolagem, com direção ao farol de Itapuã. Livre decolar da 1-7, vento 1-60 graus com 8-9. Corrigue Mapa Tango, Rio Quebec Serra. Rio Quebec Serra, reporte rotatória. Voltará. Torres, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, continua a aproximação, reporte externo. Ah, ok, reportaria externo, 1 milha. Negativo, tem uma aeronave no setor norte para pouso, aguarde Tango de Bravo, agora estimado 2 minutos. November, aeronave decolada à frente, está agora sobre o farol de Itapuã, decolado, está decolado aos 25, controle 120.8, bom voo. November, controle 120.8, bom voo. 208, November. Abraço, Arthur. Bom comando, bom pouso, abração. Valeu, Alveira, Quebec Serra. O Quebec Serra, ingresso na final da 1-7, reduzindo a medida do possível, reporte nós 3 milhas. Lede Bravo Delta, check train, livre pouso na 1-0, vento 1-50 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0, 1-2. A ciência está baixada e travada. Hotel Quebec Serra, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Roger. Dona 097, está sendo autorizado via parte Índia, torre 895, ajustado 1012, bom voo. Chanel 6355, táxi autorizado via parte Índia, no ponto de espera, torre 895, ajustado 1012, bom voo. 1012, ponto de espera, 895. Fez uma ali, mantendo zero. Ali, mantendo. Delta, solo 29, livre à direita, solo 121, décima 1. Juliette Bravo Delta, via Kilo, pátio 3. De lá. Faz tráfego na curta superar, você parte fora do solo, também dia Bravo. Vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 2. Boa tarde, Gono 097, me mantendo zero. Ah, chamou o solo 3145? Afirmativo, 3145. Gente, tanto 3145, boa tarde, informação Oscar, Galeão 340 autorizado, rota conforme o plano de voo. Pista 10, primeira curva à direita, Dael Leda Irume, 5477. No transponder, controle em 19, corrige, controle 1208. Autorizado para o Galeão, nível 340, VP 9857, decolada 10 por curva direita, saída da Euleda e Rumi, transponder 5477, o controle 120, decimal 8, lutar 3194. Transponder 5477. 5477. Correto, pronto, puxa acionamento, tá 3145. Chamará pronto, tá 3145. Salvador, boa tarde. Voo 1620, nível de voo 390 para Recife, centro da Oscar. Voo 1620, nível 370 pré-autorizado. Copia, guarda coordenação. Copia 370. Recife autorizado, nível 370, rota conforme o plano. Pista 1-0, primeira curva à esquerda. Subida Fuca, transição Aru. Transponder 5456, controle 1208. Autorizado nível de voo 370 para Recife, decola da pista 10, primeira curva à esquerda no perfil da PUCA, transição Aru, transponder 5456, controle 1208, voo no 620. Correto, portão 11, chame pronto, no 620. Camara pronto, no 620. Salvador, muito boa tarde, 3, 3, 3. 4-06, para o Pushback. Ocean 63, 1-4, meia dúzia, autorizado, chame táxi. Dúzia de nós. Decolagem 1-0, gol 1-0 na frente. A 6355 faz início da corrida da aeronave à frente, ali mantém no zero. Bora, próximo voo, ali mantém a 6355. 2231, aguarde cópia, informação Oscar. Obrigado. Ilha Bravo na Inrimar aos 33, frequência livre. Decolado aos 33, controle 120 decimal 8, bom voo. 108, boa tarde, muito obrigado. Boa noite. Guardião 01. Consiga, Guardião 01. Passou sua sua, tem patrulhamento, vai até o Itapuã, Camará para a regressa. Gente, reporte farol de Itapuã, Guardião 01. Camará, Guardião. Exuno 4515. Tá desacoplado já? Na realidade é 3217, está no portão 5, fica até no operante, a gente já está de porta fechada, está sempre no push da venda. Sim, gente, então está autorizado o pushback, ingressando na cauda na parte 3, chame táxi. Ok, pushback, cauda por 3, reporta táxi, está 32 na matéria. Hello, ground, go. Mundo 169, autorização para Guarulhos. Mundo 169, Guarulhos, da Euleda Motiva, aguardando cota, número 2. Eu olhei da morte, vou aguardando, obrigado. Passaredo, 2231, pronto, 4? Pronto. Salvador, Barreiras, nível 160, autorizado, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP, transponder 5464, controle 208. Mundo 60 autorizado, Barreiras, decola da 1-0, esquerda na mão Mozatap, 5464, 1208, informa a performance, não compra a redução superior a casa. 7231, copiado correto, chame pronto, puxa. Chamará, graças. Mozatap, 6364, com 156 a bordo, alterna em si, autonomia 34. Decola da 36, controle. Confirmado, controle 208? 208, afirmo. Obrigado, boa tarde. Copiado, 156, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera, 285, 512, bom voo. Obrigado. Cadê o Zerolão, confirma a intenção? Graças a Deus, Pátio Graé, estava em Itapuã. Gente da presente, agilize para o Pátio do Graé, reporte controlado. Vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, agilizar no Guardião. Qual para o Grau, Guardião? Sol, 0 Onix, forme controlado no solo, vento é 1,50 graus, 08 9. O 1969, pronto, corte. O 1969, prossigo. Guarulhos, autorizado nível 360. Rota conforme o plano, pistão 0, primeira curva direita. Dael, Leda, Motiva. 5473 no transponder, controle 1208. Aqui autorizado Guarulhos, nível 360, conforme o plano. Dael, Leda, Motiva. Decola da 10, curva direita. Zona 5473 e o controle 1208, voo 69, está na posição 4. Sim, gente, chama pronto, puxa o planamento no 1069. Trabalhando. Datando o gate 5, já iniciou o pushback. Vai impossibilitar sua passagem, ok? Mantenha a posição aguardando o início do táxi. Salvador, 3154, no 02 para o pushback acionamento. No 54? É o 3145 chama no solo? Afirmativo, desculpa, acho que eu falei 3154. É o 3145, no 02 para o pushback acionamento. Estou falando externo, baixada travada, no Gol 18 menor. Zacop me chama pronto, ok? Estou vendo que o time já acoplou ainda. O senhor Zacop chama pronto, pushback 3145. Sem problema. Desacoplar de bom, obrigado. Isso, obrigadão, porque o companheiro já vai iniciar o táxi. Coordenando com a equipe solo, faz a passagem do companheiro no 5, está autorizado, 3145 Xantac. Coordenação pessoal de solo, ao pós do amigo no 5, está autorizado para a parte, está 3145. Soltan 3217 a bordo no 72, alterna Campinas com 320. Autorizado a alinhar e mantém 1-0. Idoso, táxi frente Índia, segunda direita, com 03.